No último sábado, por volta de 19h30, servidores da Receita Federal de Foz do Iguaçu, em uma operação conjunta com o Batalhão de Fronteira da Polícia Militar, realizaram a apreensão de 795 gramas de maconha encontrada em uma mochila. A apreensão foi realizada por ocasião da abordagem de ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu-Brasília. O preso tem 19 anos e não teve o nome divulgado. Segundo informações, ele teria sido identificado como morador da capital brasileira e está agora preso na delegacia de Medianeira, onde foi entregue juntamente com o entorpecente. Na sequência, com o auxílio de cães farejadores da Receita Federal, foram localizados 2,390 gramas de maconha entre a lixeira e a parede do banheiro de um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu-Curitiba. Um homem de 26 anos foi detido como proprietário da droga e preso em flagrante, sendo encaminhado também à Delegacia da Polícia Civil de Medianeira, juntamente com um entorpecente. Os servidores realizaram, então, a apreensão de um Gol com placas de Belo Horizonte. O veículo estava carregado com produtos de beleza e suplementos alimentares ilegais. A mercadoria seria levada para Belo Horizonte. O condutor do veículo foi identificado e liberado. O valor estimado da apreensão é de R$11 mil. Os veículos e as mercadorias apreendidas foram encaminhadas ao pátio da Receita Federal em Foz do Iguaçu para posterior contagem, valoração e lavratura dos competentes autos de infração, visando a aplicação da pena de perdimento. As drogas tiveram os destinos já mencionados. Os presos, idem. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.